Encerrando por aqui o Jornal da Cultura desta quinta-feira. Forte abraço. Até amanhã, 6:58. Acabamos de apresentar Jornal da Cultura. Direção de jornalismo, Geraldo Padrão. Edição e apresentação, Davidson Padrão. Rádio Cultura de Sete Lagoas. 1420 AM. Você está sintonizado na Rádio Cultura AM, Sete Lagoas de Minas Gerais. 1420 quilômetros. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádio Net e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esporte. O aplicativo Rádio Net está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Muito bom dia, muito bom dia. Agora são 9:02. Então você que está ligando o rádio agora, nós já estamos uma hora no ar. Você está atrasado. Está começando agora não, gente. O negócio não estou chegando. Nós já chegamos tem uma hora. Toma café aí, como diz o outro, faz um download da alma aí. E costuma tomar um restaurante aí. Gente, nós começamos horário novo a partir de hoje, das 8:00 AM. Vai até o último programa do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha quem chegou aqui. Quem é, gente? Dona Elizabeth. Tá pedindo música, ó. Ela quer ouvir Diana, Ainda Tem Uma Esperança, que está oferecendo para nós aqui da rádio. Oi, gente, é um tempo de música boa, viu? Diana, Ainda Tem Uma Esperança. Ô, dona Elizabeth, eu gosto de ver os pedidos de tal, tá? Vai lá no fundo do baú, arranca as palavras do peito da gente. Naquela época eu morava na casinha simples, mas demais, né? A porta lá não tinha que ficar tranca, não. Eu rodava a tramela assim, eu dormia muito bem, sossegado, sem problema, não dá. Hoje você não passa a tranca, passar um cadeado, e mesmo assim não colocar um cachorro bravo lá de fora pra olhar. Você costuma acordar com surpresa desagradável. Se você estiver dormindo, é perigoso de levar pra você. Carrega, você se acorda em outro lugar, é perigoso. Mas eu tenho um sono leve, né? Eu tenho um sono meio leve, assim. Tem seus benefícios. Eu tenho um determinado dia, eu acordei. Eu acordei, olhei pra cima, eu vi um cara. Aí minha mãe disse, acordei, mas o que foi que eu vi? O telhado da casa caiu. E eu não vi não. O telhado da casa caiu, eu não vi não. Falei, gente. Hã? Telefone está tocando, alguém que fala com a gente. Pode atender aí, não sei o cobrador. Rádio Cultura, bom dia. Ao vivo? Bom dia, com quem eu falo? Hã? Eu sou o nosso telemarketing, ao vivo, gente. Ih, mudou pra lá. Oi, Lívia, bom dia, tudo bem? Bom. Arroz do programa Neuroticamente? Nós temos um boleto a receber da senhora Luz aqui. Será que é o que é preciso? Nós temos um boleto, tem um boleto que está... É Nívia? Ô Nívia, tem que ir pegar minha cachaça, eu não vou meter uma cachaça, eu não tenho aqui. Ô Nívia, eu vou aí. Hã? Gente, duas bandeiras, cobrador? É o programa Neuroticamente, com alegria, com energia positiva, que eu vou... É igual o de bater, cara. Eu atendi, falei, nossa, arrebentei. O programa tem duas ligações. O programa tem duas ligações. Uma foi mamãe ligou para comprar que tinha 20 reais emprestado e a outra foi engano. Uma foi mamãe pedindo 20 reais emprestado, ligando a cobrar ainda, a outra foi engano. E achei, eu não estou batendo a falta hoje. Não, foi mamãe ligando a cobrar. Brasil! É, programa neuroticamente, nós estamos mandando um abraço mais uma vez para a Dona Márcia. Olha, Dona Márcia, é uma pinga boa, hein? Mais tarde eu dou uma passada aí. Fazer dia, né? É, mais tarde eu vou lá dar uma filada. Você pega um pé de frango daquele que fica ciscando o quintal lá e deita esse frango lá e junta mais São Paulo, doendo o osso com um pé de frango e tomando uma cachaça daquelas marinhas. Ô, pensa no trem de balsa.